Beleza, beleza? Isso aí, Rádio Zérima. Começando aqui o programa Preto no Branco, volume 5. Se liga no som.

Parece bastante Jorge Ben. Na verdade é o Orlandivo, grande seguidor aqui do Jorge, grande seguidor, tocando aqui Onde Anda Meu Amor, música do próprio Jorge Ben. E antes a gente ouviu aqui uma sequência que começou com Os Batuqueiros, Partido Alto, na sequência aqui com The Meters, Just Kiss My Baby, provando mais uma vez aqui na Rádio Zérima que o samba brasileiro tem tudo a ver com o groove norte-americano, com o funk, samba de raiz, funk de raiz, tudo a ver. Então vamos aqui na sequência com Clean Up Woman, Betty Wright, segura a onda, Rádio Zérima. A woman

self, brace yourself, brace yourself, brace yourself. Walk love. Hey, ah, love. Hey. Jorge Ben, é coisa nossa, mulher bonita, é coisa nossa, o rei Pelé, é o camisa 10, é coisa nossa, a Caponice, é coisa nossa, jogar na bolsa, é coisa nossa, e a greta da letra, o atapá, é coisa nossa, Copa do Mundo, é o tri, é o tri. Dança amazônica, é isso aí, é isso aí. Tinha cabelo grande, mas não tinha molho. Mané ficou de olho. cabelo grande, mas não tinha molho. Maria ficou de olho. Escondeu Margarida na cortina e gritou: ninguém transa com a menina. E só terminou a brincadeira com o sangue escorrendo na ladeira. E era muito sangue pra tocar ladeira lá na gafieira. E era muito sangue pra tocar ladeira lá na gafieira. E era muito sangue pra tocar ladeira lá na gafieira. E era muito sangue pra tocar lá na gafieira. Yeah.

É isso aí, beleza, galera. Acabamos de ouvir Wilson das Neves, Pick It Up the Pieces. Ouvimos mais cedo aqui no programa Preto no Branco de hoje Os Batuqueiros, Partido Alto, seguido de The Meters, Just Kiss My Baby. Né? E eu falei, comentei mais cedo do samba e do funk, né? Que os sons têm tudo a ver um com o outro. E agora aqui, consolidamos aqui essa afirmativa com Wilson das Neves. Eles tocam aqui um clássico do funk norte-americano, só que em versão de samba. E a parada ficou muito quente, ficou muito boa. Ficou no nível da versão original, se não até melhor pela criatividade com bom gosto. Nem sempre a criatividade apenas conta, mas essa versão aqui do Wilson das Neves, Pick It Up The Pace, excelente. E vamos aqui então na sequência, já estamos ouvindo inclusive The Jimmy Castor Band, Potential. Segura a onda. Subdued. I am. Very cool. Hey, Gerald. Yes. If I were to say P-O-T-E-N-T-I-A-L, mm-hmm. What would that spell? Possibility. Wait a minute, baby. I didn't ask for Webster's meaning. You didn't. Are you saying that potential and possibilities are synonyms? Possibly. Heavy. Let's go down south, North Carolina. Hey, Jeffrey. Yeah. Jeffrey Miles Grimes from North Carolina. Hey, Jeffrey. Yeah. Put a little drawl on it for me. Alright. P-O-T-E-N-T-I-A-L spells potential. Oh. Edgar Allan potential. You're a pole ass, I think. Potential. No matter how you say it though. P-O-T-E-N-T-I-L spells potential. Potential. Potential. Potential. Possibilities. It doesn't matter. Potential. Woo! It's a Memphis train. Woo! Showing up, Mr. Memphis train. Rufus Thomas, The Memphis Train. E agora vai outra peça muito interessante aqui do groove norte-americano, Sharon Jones e The Dap Kings, tocando aqui The Dap Deep. Repare aqui na introdução, onde eles alertam sobre uma espécie de epidemia que está rolando. Epidemia essa que, na verdade, é o Dap Deep. Segura a onda. Hey, man! One minute! Did you hear about the new epidemic going around? Every man, woman, and child is catching it. It's spreading from town to town. It's called the Dap Dip, and they say you get it in your pants. Oh, hell, Binky, that ain't no epidemic. That's a brand new dance. Yeah. essa foi Sharon Jones e os Dap Kings. Grooveira da boa, grooveira da pesada. E é isso aí, galera. Infelizmente, estamos chegando aqui ao mais um fim de um programa Preto no Branco. Dessa vez aqui na quinta edição. Tivemos um pequeno probleminha técnico e o programa teve que ser regravado, pois perdemos a gravação original do programa. Então, desculpe no atraso do programa. E eu gostaria de anunciar também, vocês já devem estar sabendo, Rádio Zero está sendo transmitida também no Second Life e também pela internet através da Freak Radio. Valeu, Freak Radio, aí pela força. Thanks, Freak Radio. E vocês podem conferir nossa programação no nosso blog, no nosso site, radiozerima.blogspot.com.br. Opa, não tem BR. E finalizando o nosso programa de hoje, uma peça aqui também excelente do funk, na verdade já mais pro lado até disco music, a banda é os JB's, a banda que acompanhou o James Brown por muitos anos, só que aqui numa gravação especial, uma gravação aqui da Jam Session, gravação aqui da galera mandando brasa nos improvisos, fazendo uma improvisação aqui em cima de um tema de disco music. É, não tenho certeza aqui da data dessa gravação, mas pela sonoridade aqui deve ser no final da década de 70, quando a galera do funk já voltava para a sonoridade, mais para a pista, para o disco music. Então se liga aqui, é The JB's tocando Disco for the Home Folks. Você pode ouvir até o James Brown ao fundo, gritando, fazendo zoeira. É isso aí, galera. Rádio Zerima, até a próxima aí. Valeu! Valeu, valeu, valeu, galera. Valeu pela presença. Valeu por ter escutado aqui mais um programa Preto Branco, Rádio Zerima. Agora também junto com a Freak Radio. Valeu, galera. Até o próximo programa. DJ Pedrada se despede. Um abraço.